Linha de Frente. E não há como ficar indiferente em relação às eleições presidenciais nos Estados Unidos, país que é, né, pelo menos por hora, o mais influente e poderoso do mundo. Até porque o fenômeno Donald Trump, com o respaldo, né, do chamado americano médio, não é um fenômeno isolado dos Estados Unidos, já tendo sido visto aí em outros países, né, como na França, onde a voz silenciosa, entre aspas, de vários setores da população por pouco não levou a ultradireita ao poder, e terá inclusive nova chance para fazê-lo aí nas próximas eleições, né? Ou então no Reino Unido, onde o peso dos eleitores de pequenas cidades e áreas rurais com menor escolaridade e visão mais conservadora em relação ao que vem de fora, resultou aí na vitória da opção de deixar a União Europeia na consulta popular realizada neste ano. O fenômeno Trump revela também descontentamento em relação à política e aos políticos, né, com desprezo às estruturas partidárias estabelecidas e clamor, mesmo que por linhas tortas, né, por renovação. Lembrando que aqui no nosso continente nós temos alguns exemplos interessantes, né? Na Argentina, o atual presidente Mauricio Macri, né, falando exatamente desse ponto aí da questão dos não políticos, antes de ser prefeito de Buenos Aires, ele não era exatamente o que se podia chamar de político profissional, né? Sendo mais conhecido aí por sua trajetória de empresário e dirigente esportivo. No Paraguai, Fernando Lugo, ex-bispo da Igreja Católica, conquistou aí a presidência, né? Venceu a presidência em 2008 ao obter justamente o voto do eleitor descontente com a política e o partido dominante, né? O Partido Colorado, que para voltar a vencer em 2013... teve que fazer exatamente a mesma coisa, trazer aí alguém de fora, né, o empresário Horácio Cartes, que não era um político, isso em função da ausência de lideranças popularmente fortes nas fileiras do partido e justamente, né, por terem percebido aí essa oportunidade, né, de trazer alguém de fora para que pudesse reconduzir o partido ao poder. Aqui no Brasil nós temos vários postulantes a Donald Trump, a começar pelos membros da família Bolsonaro, né, que conseguem encaixar seu discurso justamente em setores conservadores e mais propensos a votar pelo contra, digamos assim, né? E não duvide, portanto, que em 2018, né, tenhamos um ou mais candidatos bufões nesse segmento, com frases de efeitos, propostas polêmicas e pouco viáveis, né, tentando ganhar exatamente esse nicho do eleitorado nacional. Lembrando que candidaturas messiânicas como a de Donald Trump são perigosas, bastante perigosas mesmo. Afinal, se tudo fosse tão fácil e simples, né, como os discursos inflamados que esse tipo de candidato costuma dar, né, costuma fazer crer aí ao seu eleitorado, fica a pergunta, né, por que é que se tudo é tão simples e fácil, por que é que quem está no poder agora, por exemplo, já não teria botado a mão na massa e resolvido toda essa situação no intuito de permanecer por mais e mais tempo no poder? Pois é, não se pode acreditar em discursos fáceis, em soluções mágicas. E esperamos, né, que os eleitores brasileiros tenham inteligência, consciência e senso de futuro para evitar que as eleições no Brasil em 2018, por exemplo, virem um circo com ainda mais horrores do que hoje. Afinal, né, ao contrário do que costuma dizer o palhaço e deputado Tiririca, pior do que tá, olha, pior do que tá, fica assim, viu? Eu particularmente não acredito que o Donald Trump vá manter aí a retórica de campanha, né? A retórica raivosa, afinal, cão que muito ladra não costuma morder, né? Não acredito que a postura de cão raivoso que ele adotou aí em vários momentos vá continuar agora como presidente, mas enfim, né? Vai saber, né? E você, o que opina sobre este assunto? Participe aqui conosco, Fronte Transamérica, até meio-dia.